Ouvem Rádio Sisal de Conceição do Coité. ZYH 488. 900 kHz AM. Iniciamos a partir desse momento nossa programação. Desejamos um bom dia. De agora, entra no ar pela sua Rádio Sisal, o programa Forró Repente. Música, informação, utilidade pública, a viola, o repente improvisado e a cultura do nosso povo. Programa Forró Repente. Nesse momento, vamos ouvir uma mensagem para que você tenha verdadeiramente um bom dia. Eu agradeço a meu Deus por tudo que a vida me proporciona. Senhor, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vida que o Senhor tem me dado. Agradeço a cada momento, peço a Deus também pela saúde dos donos desta casa, que Papai do Céu proteja sempre a Dona Ana e toda a família do saudoso Hamilton Rios. Deus abençoe Edivaldo de Carvalho Santiago, diretor técnico desta casa, Carlão, que na área financeira também tem dado o melhor, e Nielson Wagner, nosso bom dia, grande colega, amigo nosso, Nielson Wagner. Que Deus abençoe, que você tenha hoje o dia melhor de sua vida, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração, a cada um de vocês. Eu trago Chitãozinho e Chororó, abrindo o programa de hoje. Muito bom dia. Rádio Sisal de Conceição do Coité. ZYH 488, 900 kHz AM. Este programa tem produção independente. As informações e declarações são de responsabilidade do produtor e apresentador. Meus compadinhos, minhas comadinhas, nós chegamos, nós vamos fazer um prego, uma ripada de bom, vai até regulando as horas das Ave Maria, né, padrinho velho? Hoje é dia 17 de fevereiro, vamos dizendo pra todo o povo que tá caberando o Marro Velho, que hoje, né, padrinho velho, a quadra de lua já é cheia, né, princípio ontem, e como nós estamos falando, né, a quadra de lua cheia é indicado, né, pra modo de fazer plantação de repolho, plantação de alface também, de couve, né? Tá indicando a quadra de lua, viu? Muito bem. Mas a comadre Maria Helena já chegou e nós chamamos logo ela pra modo de rezar o povo, né, comadre Maria? A reza de quê, comadre Maria? Eu rezo no fim, pra olhado pra inveja, pra olho ruim, pro mal de jeito. Sim, livro do sino? Eu rezo no fim, pra olhado pra inveja, pra olho ruim, pro mal de jeito. Certo, então chega aí, bora rezar o povo. Vem pra cá, vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu bom Jesus, derrama o sangue de vós, nem bastião da engazeira. Tu vai receber, bastião, as palavras de Jesus Cristo e o sangue dele na tua vida. Eu vou rezar também, rapadura da baixa do corpo, e a seu dele também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Deus te fez, Deus sou quem te criou. Te botaram olhado, inveja. E mofine, feitiçaria. Tirar Santa Luzia, tá pelas costas, tirar São Brás. Tá pros braços, tirar São Lázaro. Tá pros pés, tirar São José. Tá pros ossos, tirar São Jorge. Pela força da lua e das águas e da terra, de Deus e da Virgem Maria. O sangue de Jesus tem em teu corpo de noite e de dia. No comer, no beber, no vestir, no trabalhar, os poderes de Deus e da Virgem Maria. O sangue do divino Jesus derramado pela Santa Cruz pros nossos pecados. No remino, menino salvar, tem gente corpo de noite e de dia. Minha Virgem Mãe, Salvadora, como cozer o vosso manto de vosso filho, sem agulha, sem linha, sem didar. Cozer os olhos mais fáceis para não te enxergar, nem de noite, nem de dia, nem nas horas de meia-dia. Todo mar que precisa, Jesus pus para as ondas do mar. Pão não canta galo, pão não chora filhão, pão não berra boi, todo aiado, todo em vez. Senhor São Jorge, refugiante para sete maré bruta, onde enche não vaso. Facado de quem come no resto, não do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Esse Deus é bom, esse Deus é bom demais. Esse Deus é bom, ele levou, ele me traz. Mas esse Deus é bom, esse Deus é bom demais. Arriega, esse forró vai dar demais. Aê, Vanimé, bora com a luz da pipoca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abraçar com o Monivonete lá no Pedro do Bem. A princípio, abre com o Jacaré do Lava Jato lá em Santo Antônio de São Domingos. Hoje eu estou cantando aqui, amanhã eu canto ali, depois em outro lugar. Vou levando esta palavra, esse santo evangelho que Jesus mandou pregar. Eu sei que a luta vem, mas eu nem tô aí. Se o inimigo se levanta, só levanta pra cair. Eu sei que a luta vem, mas eu nem tô aí. Se o inimigo se levanta, só levanta pra cair. Estou cantando aqui, amanhã eu canto ali, depois em outro lugar. Vou levando esta palavra, esse santo evangelho que Jesus mandou pregar. Eu sei que a luta vem, mas eu nem tô aí. Se o inimigo se levanta, só levanta pra cair. Eu sei que a luta vem, mas eu nem tô aí. Se o inimigo se levanta, só levanta pra cair. Eu sei que a luta vem, mas eu nem tô aí. Se o inimigo se levanta, só levanta pra cair. Compadre, velho, abraçar com o Pai Luiz da Pipoca, todo esse povo bom, é, pra lá no povoado do Pico. E... aí, Guinaldo Forzeiro da Vila, lá no 74, vamos chamar com o Padre Roque do Baião pra aprumar a sanfona, né? Aí, chega pra cá, essa música é o quê? Riacho do Navio? Mandar um abraço também pra todo mundo que gosta, né? Como diz o compadre Bernardo Bigodão, que gosta de ver o compadre aqui nós também cantar. Dona Maria, lá em Nova Fátima, um abraço a vocês aí, tudinho. Ele achou que o navio corre com o pajéu. Vambora, do fogo da fumaça, depois a gente vai fechando a programação. Homenageando hoje o compadre Eliezer Magaref, lá em Capela do Horto Alegre, aniversariando hoje. Aí, neguinho Barriganô, manda um abraço pra Luiz, Zé Machado, Mané Machado, todo esse povo bom que tá lá por lá vendo nós também. Eu vou falar um pouquinho do passado e do presente, como é que o povo vivia, hoje é muito diferente, que o povo trabalha mais, porque ele deu muita gente. Antigamente não tinha disposição, um rapaz de 15 anos andava de camisão, tratava um litro de milho e dois litros de feijão. coração. Dorme em cama bonita e tem rádio e televisão. Vive sentado em cadeira, ninguém quer sentar no chão. Come de prato de louça com arroz e macarrão. É por isso que o dinheiro não sobra nenhum tostão. Agora eu vou embora, não posso mais ficar. Agora eu vou embora, não posso mais ficar. Adeus, compadre velho da Rádio Cisal. Tem manhã, compadre, tem manhã, compadre. Eu vou embora e de você levo saudade. Não chora não, pra que chorar? Hora certa. Oferecimento Supermercado Jiu-Jitsu. Agora em Coité, pontualmente 7 horas. Rádio Cisal de Conceição do Coité, 900 kHz AM, ZYH488, Conceição do Coité, Bahia. Atenção, Conceição do Coité. Alô, região cisaleira. Ouça de segunda a sexta, das 6 às 6:30 da manhã e todo sábado, das 8 às 8:30, aqui pela sua Rádio Cisal AM em 900 kHz. O programa O Guardião das Sete Chaves, com Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá. É de segunda a sexta, das 6 às 6:30 da manhã e todo sábado às 8 horas. O espetáculo da natureza está chegando. Festival Beneficente de Flores e Plantas de Olambra, direto de Olambra, São Paulo, em prol do Projeto Santo Antônio, de 21 a 26 de fevereiro, na Praça da Babilônia, das 8 da manhã às 19 horas. Participe e leve a magia da natureza para sua casa. Festival Beneficente de Flores e Plantas de Olambra, em prol do Projeto Santo Antônio, será de 21 a 26 de fevereiro, das 8 da manhã às 19 horas, na Praça da Babilônia, em Conceição do Coité. Você não pode ficar de fora. Rádio Cisal de Conceição do Coité, ZYH 488. A seguir, transmissão da Voz do Brasil.